Convido os irmãos para nós lermos mais uma vez a palavra do Senhor. Epístola Universal de Tiago, vamos ler somente um versículo só. Somente um versículo só. Capítulo 1, o versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Convido para nós lermos somente, mais uma vez, só a primeira parte do versículo, a parte A, que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quanto pode repetir? Tiago. Podeis assentar. Para mim é motivo de grande alegria esta noite estar convosco, para juntamente nós sentirmos a presença santa, bendita e gloriosa neste tão importante trabalho, culto das terça-feira, a qual tem sido uma bênção para todo o campo de Paranaguá e agora está sendo para várias cidades do nosso país, como também de outros países, através do serviço da internet. Cada terça-feira é uma experiência a mais que nós alcançamos da parte de Deus. Nós louvamos a Deus pela maneira que Deus tem usado o seu servo, pastor José Alves, para as terça-feira nos transmitir a palavra do Senhor. Nós temos lido na palavra do Senhor, falando a respeito de Tiago, e nos diz: Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Nós vemos que a palavra servo, ela tem um grande significado para nós, os crentes em Jesus Cristo. Porque nós reconhecemos que Deus nos chamou para nós sermos servo. Nós reconhecemos que há uma tendência quase na totalidade das pessoas é não oferecer e sim receber. Quase a maioria das pessoas está propensa mais a receber do que oferecer. Mas quando nós tomamos a posição de servo, nós estamos prontos não somente a receber, mas também estamos prontos a servir a Deus como as demais outras pessoas. Graças a Deus por isso. Nós vemos que esse servo de Deus, Tiago, reconhecemos que foi um dos apóstolos de grande destaque. Nós vemos na Bíblia Sagrada nos mostrando que ele tinha uma influência muito grande na igreja, tanto que as questões difíceis era colocado para que ele viesse ajudar para solucionar os problemas que surgiam de ordem ministerial. Mas, no entanto, este homem, que era um grande homem de Deus, era um homem humilde e ele era servo. Tanto que já na introdução da epístola, ele diz: Tiago, servo de Jesus Cristo, de Deus como de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Mas nós encontramos na Bíblia Sagrada, falando a respeito de servo, o maior exemplo foi deixado através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Mateus, no capítulo 20 e no versículo 25 nos diz: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Graças a Deus por isso. O grande exemplo Jesus nos deixou, deixando a sua glória, a sua posição junto ao Pai, tomando a forma humana, tomando, nós vemos, a categoria, a posição de servo. Sendo Deus, a Bíblia diz, se fez servo para nos salvar, para nos remir, para nos transformar. É por isso que nós estamos felizes esta noite. É por isso que nós estamos sentindo a presença de Deus nesse lugar esta noite. Porque pela misericórdia de Deus, nós que estávamos longe, estávamos distante de Deus, hoje nós estamos perto. Quando o acesso a Deus estava difícil, mas Jesus rompeu a barreira que nos separava e o véu foi rasgado. E agora temos livre acesso na presença do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantos podem exaltar o nome de Jesus por isso? Nós somos chamados por Deus para sermos servos. Isso custou o preço do sangue de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Hoje também somos servos, porque Jesus fez tudo por nós. Graças a Deus por isso. Nesta passagem, nos textos que nós temos lido nesse momento, do Evangelho de São Mateus, do capítulo 20, 25, a seguir. Aqui nós vemos que isso aconteceu. O Senhor expressou-se dessa maneira quando surgiu uma posição de elevação, de grandeza. Pois a Bíblia nos diz, a palavra nos diz, que a mãe de Tiago e de João, chegando para Jesus, e fez um pedido, dizendo: Senhor, quando entrares no teu reino, eu faço o meu pedido, não esqueça disso. Coloque os meus dois filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Foi quando Jesus expressou-se desta maneira, que no mundo, lá na nossa, ou melhor, na nossa sociedade, entre os homens, os governadores dos povos, eles dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas no reino de Deus é diferente. Quanto mais a pessoa alcança uma posição de honra da parte de Deus, ele torna-se mais humilde e ele passa a servir mais ainda, não somente a Deus, mas como um todo aos nossos queridos irmãos. Que maravilha! As coisas não são iguais. No reino de Deus, há muitas coisas que mudam de posição. Há muitas pessoas pensando em grandeza. Há muitas pessoas pensando em posição. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos tomar a posição de servo. Porque quando nós tomamos a posição de servo, Deus abre as portas. Quando nós tomamos a posição de servo, Deus nos levanta espiritualmente. Quando nós tomamos a posição de servo, a honra não vem através de nós mesmos, mas Deus abre as portas e nós recebemos a honra que vem da parte de Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem exaltar a Deus? Hoje você está sendo honrado porque você é servo. Graças a Deus por isso. Nós temos na Bíblia Sagrada muitos exemplos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós vemos na pessoa de Moisés, um grande líder, um homem realmente usado nas mãos do Senhor. E Deus o convidou para uma grande obra, para uma grande missão, para tirar o seu povo lá da escravidão do Egito e conduzir à terra prometida. Mas este homem, realmente foi usado poderosamente por Deus em toda a jornada dos 40 anos no deserto. Deus usou este homem. Mas vemos, porque ele, na realidade, como a Bíblia diz, Moisés, ele era servo. E por ser servo, a sua posição era esta, que é a posição de todos quantos são servo. Quem é servo, ele não está confiando na sua capacidade. Quem é servo, não está confiando em si mesmo, na sua sabedoria. Quem é servo, ele reconhece que ele tem dependência de Deus, que ele precisa de Deus, que ele necessita de Deus. Quem é servo sabe que ele, como disse Paulo, tudo posso. Sim, eu posso realizar todas as coisas, eu posso conseguir todas as coisas. Mas ele observou, naquele que me fortalece. Quem é servo, ele dá lugar, vazão à pessoa de nosso Deus poderoso e santo. Graças a Deus por isso. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem exaltar o nome santo bendito do Senhor? Glorifique a Deus, porque você é servo. Graças a Deus por isso. Aleluia. Reconhecemos que fomos chamados para servir. Vejam bem, nós os crentes, todos os crentes, nós fomos chamados para servir. Como temos lido no texto desta noite, fomos chamados para servir a Deus, é lógico. Em primeiro plano, em primeiro lugar, fomos chamados para servir a Deus. Em segundo lugar, nós não fomos chamados só para servir a Deus, mas servirmos uns aos outros. No livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 13, nos diz: porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Vocês observaram o que diz o texto? O que diz a palavra do Senhor? É não somente ser servo de Deus. Há muitas pessoas que dizem: não, eu sou servo só de Deus, mas não vou estar na submissão de quem quer que seja. É só de Deus. Isso aconteceu na igreja lá na cidade de Corinto. Estava acontecendo dessa maneira. Quando alguém disse: eu sou de Paulo, de Cefa, de Apolo, e tinha um outro grupo que dizia: eu sou de Cristo. Quer dizer, não era de Paulo, não era de Cefa, não era de Apolo. Eles diziam que era somente de Cristo. Mas quando o texto nos diz que nós devemos servir não somente a Cristo, não somente a Deus, mas também devemos servir aos nossos irmãos. Graças a Deus por isso. No versículo a seguir, no versículo 14, nos diz: porque toda lei cumpre-se em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam, porque toda lei se cumpre ou se resume num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Notemos, meus amados irmãos, é muito fácil nós dizermos que nós servirmos a Deus. É muito fácil nós dizermos que amamos a Deus. Mas o mais difícil, nós vemos, é alguém procurar servir outro irmão. Essa é a realidade. Mas mediante a graça de Deus, mediante o poder de Deus, mediante a operação do Espírito Santo, mediante o fruto do Espírito, que é realmente o amor. Quando o amor está na nossa vida, não é o amor físico, natural, o amor interesseiro que dá para receber, mas é aquele amor de Deus, como nos diz a Bíblia, o mundo, de tal maneira que ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que o amor de Deus, ele dá. O amor natural é interesseiro, mas o amor de Deus, ele dá sem esperar receber. O que que nós oferecíamos antes a Deus? Mas no entanto Jesus, ou melhor, no entanto o Pai deu o seu Filho Jesus Cristo por todos nós. mesmo sendo pecador, mesmo estando distanciado, Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente através do amor de Deus é que passamos a não somente servir a Deus, mas também como a todos os nossos queridos irmãos. Graças a Deus por isso. O versículo 15 nos diz, no mesmo capítulo, se vós, porém, vós mordeis, devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então note que o texto nos diz, se vós vos mordeis. Essa palavra, vós mordeis, é muito longe que nós estamos encontrando nesta passagem, é uma metáfora a respeito de fera. E podemos deduzir nisso, para melhor nós entendermos, está se referindo ao lobo. Lobo é lobo, ovelha é ovelha. Não tem nada a ver com o lobo. E estava acontecendo justamente isto no meio dos irmãos. Eles estavam se debatendo. E cada um procurava prejudicar o seu próximo, o seu irmão. No entanto, eles diziam, eu sirvo a Deus, eu pertenço a Deus, eu adoro a Deus. Mas mesmo assim, eles não estavam se entendendo. É lógico que os judeus tomavam a sua posição e mantinham os seus princípios, algum deles, e vinham de encontro àquelas pessoas realmente que não eram judeus, que aceitaram Jesus como Salvador, formando a igreja do Senhor, e havia uma reação diferente entre um e outro, a ponto, como nos diz a Bíblia, mostrando esta passagem, de eles querer devorar, destruir, prejudicar o seu irmão. Quando nós somos servos de Deus, irmãos, realmente nós não trazemos prejuízo para quem quer que seja. Quando nós somos servos de Deus, nós procuramos o bem de cada um. Quantos que podem glorificar a Deus por isso? Pode exaltar o nome de Jesus por isso? Você foi transformado, você foi liberto, e você não pensa em prejudicar quem quer que seja, porque você é servo de Deus e também você serve aos queridos irmãos. Graças a Deus por isso. Vejam bem, observe. Se nós formos ovelha, o que que acontece quando alguém é ovelha? O bom pastor alimenta. Sendo ovelha, nós temos o alimento do bom pastor, que é Jesus Cristo, como nos diz a Bíblia Sagrada. Se nós deixarmos de ser ovelha e passarmos a ser lobo, oposição aos nossos irmãos, nós deixamos de ser alimentado pelo bom pastor que alimenta a ovelha. Mas ele não alimenta lobo. Quando acontece que o lobo quer tragar a ovelha, o bom pastor põe a disparada o lobo. Não é assim que acontece no sentido natural, físico? Da mesma forma, Deus está pronto a alimentar com a sua palavra, alimentar com o seu poder, alimentar com a sua glória, a cada crente que realmente é ovelha de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? É por isso que você consegue falar em línguas estranhas. É por isso que você sente a presença de Deus. Porque você é alimentado pelo bom pastor. Quantos podem exaltar a Deus? Quantos podem glorificar a Deus por isso? Graças a Deus por isso. Lá fora é impossível. Mas dentro do caminho de Deus, o Senhor nos dá graça, nos dá força. E nós servimos a Deus, como também passamos a servir os nossos irmãos. Graças a Deus por isso. O versículo do mesmo capítulo, o versículo 16, nos diz, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. É quando se anda em Espírito, irmãos. Nós notemos que quando está em Espírito, nós colocamos em prática o que a Bíblia, o que o Senhor nos pede, para nós sermos servos de Deus, como também sermos servos dos nossos queridos irmãos. Graças a Deus por isso. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, nos diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Quem falou isto? Paulo. Ele aproveitou aquela liberdade que Deus deu a ele, aquele homem zeloso da lei, preso na lei, preso na tradição, porque a tradição não salva ninguém, o que salva é Jesus Cristo. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Você foi liberto da tradição, hoje você está servindo a Deus. Vamos destacar esta noite alguma posição do servo. Note bem, o servo prestava obediência absoluta ao seu senhor. Isto é, ele dependia só do seu senhor. O servo prestava obediência absoluta ao seu senhor. Vejam a relação do escravo com o seu senhor. O escravo não se baseava em nenhuma lei, mas na palavra do seu senhor. Ele não aceitava nenhum regulamento. Ele não aceitava nenhuma lei que não partisse do seu senhor. Porque ele era servo e ele prestava absoluta obediência ao seu senhor. Ainda podemos destacar, ele não tinha nenhum direito próprio. Veja bem, não era o seu direito, mas tudo era o direito do seu senhor. Ele era a posse absoluta do seu senhor. Note que ele tinha que reconhecer e sabia disso, que ele era propriedade exclusiva do seu senhor. Ele era ligado para dar obediência inquestionável ao seu senhor. O servo não tinha direito de questionar com o seu senhor. O servo tinha que prestar obediência sem questionar com o seu senhor. Da mesma maneira, o senhor requer de cada um de nós, assim como o escravo não se baseava em nenhuma lei, mas da palavra do seu senhor, nós, os servos de Deus, os servos de Jesus Cristo, não podemos se basear em nenhuma outra lei, em nenhum outro mandamento, mas vamos nos basear na palavra do Senhor. Vejam bem, nós somos servos, nunca vamos colocar a experiência acima daquilo que está contido na palavra do Senhor. É lógico que nós podemos entrar em salas de experiência, mas vamos para a Bíblia, vamos para a palavra do Senhor e vamos ver se essa experiência está de acordo com a palavra do Senhor. Se está de acordo, o servo está para obedecer o seu Senhor, a sua palavra. Se está de acordo com a palavra do Senhor, então vamos aceitar a experiência. Por maior, por mais bonita seja a experiência, nunca vamos esquecer. Nunca vamos esquecer que a experiência tem que estar fundamentada na palavra do Senhor. Você pode glorificar a Deus porque você está fazendo isso? Quantos podem glorificar a Deus por isso? Ah, não vai atrás das experiências que estão surgindo nesses últimos tempos, em outros movimentos, diferente daquilo que você aprendeu, diferente daquilo que você recebeu. Nunca coloque a experiência de alguém acima da palavra do Senhor sem apoio bíblico. Pode fazer o que estiver fazendo, mas se não estiver de acordo com a palavra do Senhor, você tem que refutar. Você tem que realmente não aceitar, porque você é servo e você foi chamado para obedecer a palavra do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantos podem exaltar o nome de Jesus por isso? Graças a Deus por isso. Ele não tinha nenhum direito próprio. Veja que o servo não tinha nenhum direito próprio. Você nunca deve esquecer que não é o que você pensa, Não é que você acha que é o teu direito. Você deve reconhecer que você foi chamado para servir o Senhor. Você deve reconhecer que, acima de tudo, é Deus. Você deve reconhecer que você não tem os seus direitos de fazer o que você bem quer. Ah, eu não vou obedecer o pastor da igreja. Eu não vou obedecer os ministros da igreja. Os ministros estão exagerando. Eles estão pedindo algo que realmente eu acho que o direito é meu. Alguém tem dito isso? Eu faço o que quero. Não é assim, não. Se você faz o que você quer, o que você acha que deve fazer, o que nós achamos que devemos fazer, se nós fazemos isso, nós estamos deixando de ser servo. Porque o servo realmente deve reconhecer que o direito não é dele, mas o direito é do Senhor. Disse Paulo, homem experiente, ele disse assim, olhando para muitas coisas que ele olhava assim e via que realmente era certo. Então ele dizia, expressava-se dessa maneira, tudo me é lícito. Não é isso que ele diz? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Vejam bem, alguns direitos que nós achamos que é lícito, mas vamos ver se convém da parte de Deus. Quando nós estamos no plano de Deus, nós somos enriquecidos, nós somos abençoados, a glória de Deus está na nossa vida, o Espírito Santo tem livre acesso para operar nos nossos corações e nossa vida, porque nós estamos prontos não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Não é o nosso direito, mas é o direito de Deus. Ele era a posse absoluta do Senhor, como nós. Nós somos posse, Deus nos possuiu, comprou com um bom preço, nos comprou com o seu sangue, e agora somos posse absoluta, é exclusiva de Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós não pertencemos ao mundo, à carne no sentido de pecado, de inclinações que não está dentro da vontade de Deus. Nós não pertencemos a isto. Deus nos tirou do mundo, como tirou a nação de Israel, lá da escravidão do Egito, tirou do mundo. Nós éramos escravos, nós estávamos presos, mas Jesus ofereceu seu sangue precioso, Jesus ofereceu seu sangue maravilhoso, ele nos lavou, ele nos transformou, nos tornou em uma nova criatura, nascemos de novo, fomos selados através do Espírito Santo. Além de nós recebermos o Espírito Santo na nossa vida, Jesus nos revestiu com o batismo com o Espírito Santo. Você está feliz com isso? Se você não é batizado, Jesus pode te batizar esta noite. João disse, ah, eu não posso, como nós dizemos também, eu também não posso. Mas ele disse, João, o grande evangelista, na sua pregação, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus está interessado em te batizar com o Espírito Santo, porque você agora é propriedade exclusiva de Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantos podem exaltar o nome de Jesus por isso? Glorifique a Deus, exalte a Deus, porque o Senhor fez obra grande na tua vida. Alguém dizia, este homem não tem mais recuperação. Alguém dizia, esta mulher não tem mais recuperação. Mas, no entanto, eles estão vendo agora a caminho da igreja. Aleluia. E eles dizem, mas este homem está quase todos os dias na igreja. Vai segunda, vai terça, vai quarta, vai quinta, vai no ensaio e vai no outro, vai em todos os trabalhos. O que aconteceu com este homem? Este homem e esta mulher recebeu a transformação através do sangue de Jesus Cristo, e o seu prazer agora está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando dar a sua mão e glorificar a Deus, exaltar a Deus, Jesus é digno da nossa adoração, do nosso louvor, e graças a Deus pela obra que o Senhor fez na nossa vida, Ele fez na minha vida, Ele fez na tua vida. Hoje somos propriedade exclusiva de Deus e estamos aí à disposição do que Deus quer fazer na nossa vida. Ele era ligado ao escravo para dar obediência inquestionável ao Senhor. Há quantas vezes você quer questionar diante de Deus? Ó Senhor, eu quero que isto seja feito assim. Já temos encontrado algumas das vezes, por uma falta realmente de vigilância, até mesmo alguns obreiros, na hora que ele está ministrando, pregando a palavra do Senhor, ele usa esta palavra: se Deus não fizer tal coisa. Já vimos algumas vezes isso. Eu vou rasgar a minha Bíblia, eu vou deixar o meu ministério. Quem é o homem para questionar com Deus? Quem somos nós para questionar com Deus? Aleluia! Deus faz como Ele quer. Ele age como Ele quer. Se Ele quer batizar com o Espírito Santo, Ele batiza. E se Ele acha que não, Ele deixa de batizar. Se Ele quer curar, Ele cura. Mas se Ele acha que é o bem para essa pessoa, pelo menos ficar mais um pouquinho doente, ou melhor, mais um pouco de tempo doente, porque Deus quer mostrar alguma coisa a essa pessoa, ou essa pessoa passar por uma tribulação um pouco mais, e Deus quer mostrar algo no que ela está passando, quem somos nós para questionar? Ele é absoluto, Ele é soberano, Ele faz como Ele quer. Ele faz como Ele quer. Muitas pessoas não queriam que você estivesse esta noite glorificando a Deus, mas no entanto, Deus quis. Hoje nós estamos aqui. Quantas pessoas pensavam na sua destruição? Pensava que você realmente não ia continuar? Mas, no entanto, você está aqui glorificando a Deus. No entanto, você está exaltando a Deus. É a vontade de Deus, não somente a tua salvação, mas que você seja batizado com o Espírito Santo. É a vontade de Deus, não somente a salvação, mas que você seja batizado com o Espírito Santo, mas também repreender a tua enfermidade. Mas espera em Deus. Ele sabe o que faz, não é como você quer. Ele sabe o momento, Ele sabe a hora. Confia nele. E Ele tudo fará. Ele tudo fará. Você precisa confiar. Você se lembra quando o salmista chegou diante de um grande monte, uma grande montanha? Ele disse: eleva os meus olhos a esse grande monte. E ele perguntou: de onde virá o meu socorro? Olhando para o monte, de repente o Espírito Santo se apoderou dele, e ele mesmo respondeu: o meu socorro não vem deste monte, dessas alturas que eu estou vendo. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. Se você crê, esta noite as muralhas vão cair por terra. Se você crê, esta noite você vai receber a vitória de Deus. Aleluia. Se essa é a vontade de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. É como nos diz o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, o Senhor fazendo grande desafio. Ele dizendo: operando eu, quem impedirá? Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe, minha irmã. Alguma coisa quer impedir, mas não se preocupe. Porque Deus operando na tua vida, não há nada que venha impedir. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tem sido assim a nossa relação com Cristo? Tem sido assim dessa maneira que nós estamos meditando esta noite? Então vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Ah, é a Bíblia que está dizendo. Veja, quem é servo reconhece que nós não somos de nós mesmos, porque agora somos templo do Espírito Santo, tem a morada de Deus na nossa vida. Como nos diz a Bíblia, vós sois o templo do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo para nos dirigir. Nós temos o Espírito Santo para nos consolar. Graças a Deus por isso, não vamos confiar em nós mesmos, mas vamos reconhecer que somos servos e Deus está conosco para dirigir todo o nosso caminho. Como nos diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele tudo fará, e ele tudo fará, e ele tudo fará. Entrega os teus cuidados nas mãos do Senhor, entrega os teus cuidados nas mãos do Senhor, e ele tudo fará. O versículo 20 nos diz, porque foste comprado por bom preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Quem é servo? Glorifica a Deus através do seu corpo. Quem é servo, glorifica a Deus através do seu corpo. Ah, pastor Benedito, Deus quer só o coração. Vejam bem, é muito lógico que Deus quer o coração, tanto que a Bíblia diz, o Pai, Deus se dirigindo aos seus filhos, ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Mas quando o coração é de Deus, quando o coração é de Deus, existe realmente uma obra gloriosa interior, que ela não fica só por dentro, mas passa a refletir pelo lado de fora. Nós fazemos aquilo que somos por dentro, nós falamos aquilo que somos por dentro, nós refletimos aquilo que somos. Quando nós temos a experiência de servo, quando nós temos a experiência com Deus, reflete realmente através do nosso corpo a glória do Senhor. Deus passa a ser glorificado através da nossa vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode exaltar o nome de Jesus por isso? Graças a Deus. Vejam, nós temos que seguir a Jesus nas condições dele e não na nossa. O servo reconhece, o servo de Deus, que deve servir a Cristo nas condições dele, da sua palavra, e não a nossa. Graças a Deus por isso. Quantos são servos? Vamos levantar as mãos, o servo está aí. Que maravilha, que obra gloriosa o Senhor fez. Está aqui os servos do Senhor esta noite. Lucas capítulo 6, e no versículo 46 nos diz, por que me chamais Senhor e Senhor, e não fazeis o que vos mando? Você está ouvindo? O servo, ele presta obediência ao seu Senhor. Aquele que desobedece a palavra do Senhor não é servo, porque a Bíblia nos diz, como é que vós me chamais Senhor, Senhor, e não obedeci a minha palavra? O servo, ele presta obediência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, e no versículo 21 nos diz, nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ah, pastor Benedito, todas as pessoas que diz Senhor estão salvas. Ah, pastor Benedito, todas as pessoas estão certas, todas as igrejas estão certas. Vejam bem, nem todos os crentes estão certos. Porque às vezes pode acontecer um filho ter tido dentro de casa. Tem um alimento espiritual, tem a orientação bíblica, mas mesmo assim está acontecendo como aconteceu na parábola que nós encontramos, que Jesus falou a respeito daquela mulher que perdeu uma moeda preciosa dentro da sua casa. Quantas pessoas que está dentro de uma casa em que existe o pai é crente, a mãe é crente, toda a mente é crente, mas às vezes existe alguém que está perdido no meio de uma família crente. Não acontece quantas vezes isso? Ser filho de crente não quer dizer que seja salvo. Pertencer a uma família de crente não quer dizer que seja salvo, porque é preciso nascer de novo para se tornar servo. E quando é servo, Deus se agrada. Quando é servo, Deus age. Quando é servo, Deus faz a obra. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Mas nos diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade. Vamos para encerrar. O servo, ele prestava humildade absoluta ao seu Senhor. Vejam, o servo prestava humildade absoluta ao seu Senhor. Ele reconhecia que ele dependia do seu Senhor. Da mesma maneira, irmão, nós precisamos prestar humildade absoluta ao nosso Senhor. Moisés, com todo o poder, com toda a autoridade, foi mandado por Deus. Mas vocês se lembram, quando o Senhor mandou naquela missão tão importante, ele, o Senhor dizendo, vai Moisés, ele disse, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Porque ele reconhecia, irmãos, ele era humilde, era um grande homem de Deus, mas ele reconhecia que ele dependia exclusivamente de Deus. Nós, como os crentes, irmãos, nós dependemos da presença de Deus. Quantos já perderam a presença de Deus na sua vida? Quantas pessoas que falavam em línguas estranhas não falam? Quantas pessoas que foram usadas em profecia não estão sendo usadas mais? Quantas pessoas usou para repreender as enfermidades em seu nome, hoje não está sendo usado mais? Meus amados irmãos, nós estamos aqui esta noite, você que está nos ouvindo através do serviço da internet, não importa a tua situação, Jesus quer fazer a obra na tua vida, como Ele está fazendo aqui na igreja esta noite. Quantos acreditam nisso e podem glorificar a Deus, exaltar a Deus? A presença de Deus é real neste lugar. Eu sinto a presença de Deus, como os irmãos estão sentindo aí, como estão recebendo aí. Deus se faz presente neste lugar, a glória de Deus se faz presente neste lugar, para que o Espírito Santo tanto faça a obra. Não é preciso usarmos meios artificiais, não é preciso usarmos meios mecânicos, não é preciso nós forçarmos uma situação. Ele é soberano, Ele faz como Ele quer. Às vezes mesmo no silêncio, quando nós paramos, Ele está agindo, esperando, fazendo a obra. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Êxodo 3 e 11 nos diz, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito o filho de Israel? Aí vemos, irmãos, humildade a Deus. Juízes 6 e 15, e ele disse, ai Senhor meu, com que vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Aqui vemos Gideão, aquele grande homem de Deus, que vocês sabem bem da história, que com apenas 300 homens, Deus deu a vitória. Mas no entanto, quando o Senhor o chamou, ele reconheceu que dependia de Deus. Vemos humildade absoluta diante do Senhor. Reconhecer que nós não somos nada sem Deus, irmão. Precisamos de Deus. Deus nos usa quando nós nos colocamos à sua disposição. Nunca vamos pensar que somos alguma coisa sem Deus. Sem Deus, nada somos. Nós temos dependência de Deus. Precisamos ser humildes diante de Deus e reconhecer Louvado seja Deus, que nós estamos na sua dependência. Quantos podem glorificar a Deus, exaltar a Deus? No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 14, nos diz: mas João o punha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Foi quando Jesus dirigiu-se para ser batizado, lá estava o grande homem de Deus, o último profeta. Nós vemos que estava ali João Batista, o grande homem, pregador do deserto, lá no deserto, a qual o pessoal deixava a cidade e ia ao deserto para ouvir este homem, que realmente era uma bênção, era usado nas mãos do Senhor. Ele podia se exaltar por causa disso, mas ele colocou-se à disposição de Deus, porque ele era servo, que prestava humildade absoluta ao seu Senhor. E quando Jesus veio para ser batizado, ele disse: não, não, eu batizar a ti, Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti. Vemos aqui humildade. Às vezes a pessoa alcança pouca coisa, às vezes ele alcança da parte de Deus algo inicial, e já fica exaltado, já fica inchado, perde a bênção. Mas glorifique a Deus, porque você é humilde diante de Deus, e você reconhece que você pode fazer sim, que você pode realizar sim, mas você depende exclusivamente de Deus. Seja humilde, Deus vai te exaltar. Encontramos o versículo no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, para nós encerrarmos, e o versículo 19: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Paulo, o grande pregador, o grande pregador, a qual nós encontramos aqui a totalidade das cartas, epístolas, foram escritas por ele, a qual nós encontramos algo que os demais não tinham recebido. Deus revelou a Paulo. Era doutor, antes de aceitar Jesus, doutor da lei. Foi instruído nas melhores faculdades da época. Teve instrução religiosa e teve instruções em toda a área. Aceitou Jesus, e quando ele aceitou Jesus, ele viu que a sua sabedoria é realmente somente servia como um estrume, como esterco. Alguém tem observado essa palavra, até querendo desfazer a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu estudo. Mas Paulo, ele queria dizer que a sua sabedoria ia ajudar. Vocês vejam que o estrume, o esterco, o adubo colocado, louvado seja Deus, sobre a terra, a planta se desenvolve, ela cresce, ela tem crescimento. Ele queria dizer que não era tudo o que ele tinha, mas servia como estrume, e realmente Deus ia usar aquilo que ele tinha recebido, as instruções. Ele reconhecia que dependia da graça de Deus, e mediante a graça de Deus, sendo homem humilde, agora ele recebia o poder na sua vida para testificar um evangelho, não de palavra, não de sabedoria, mas de poder de Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem exaltar o nome de Jesus? Nos coloquemos de pé e vamos fazer uma oração agora. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você, minha irmã, esta noite, e para todos aqueles que estão nos ouvindo através da internet. Não importa o que você está passando, quem sabe você que está nos ouvindo através da internet, você está passando um momento difícil, e você já tem dito: para mim não tem mais recurso, para mim não tem mais solução. O Senhor Jesus te disse essa noite: passe a ser servo, passe a ser servo, e você vai ter uma experiência profunda, você vai ter uma experiência gloriosa com Deus. Quem sabe você está sem ter uma resposta. Eu te digo, Deus é a solução. Não faça o que você quer, mas faça o que Deus está querendo que você faça. Não seja a tua vontade, mas prevaleça a vontade de Deus. Eu quero orar por você, meu irmão, que você veio esta noite para receber as orações. Você veio na igreja esta noite com um propósito para receber. Eu não sei o que está passando, o que você necessita, mas Deus conhece, Ele sabe. Eu quero interceder por você agora. Eu peço que você deixe o teu lugar. Se tem algum irmão que veio com esse propósito, que sente esta noite em receber as orações, receber as intercessões, eu quero interceder por você. Aqui está chegando uma vida, está aceitando Jesus como Salvador. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Nós temos aqui que a maior obra Deus está realizando esta noite, que é a decisão para a salvação. Nós queremos também orar por você. Quem sabe tenha mais pessoas não evangélicas, pessoas não crentes. Quem sabe você fracassou, você parou. Jesus está te convidando, Ele está te chamando, Ele está te dizendo: vinde a mim, todo vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Como Ele diz: eis que estou à porta e bato. Sim, Jesus bate, Ele não arromba. O inimigo veio para roubar, Ele veio para matar, para destruir. É isso que Ele está fazendo no meio da família, na sociedade, em todos os lugares. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Ele bate, Ele é educado, Ele não arromba, Ele quer a tua decisão. Venha, nós queremos orar em teu favor. Nós pedimos aos irmãos levantar as suas mãos santas, e nós vamos interceder em favor dessas vidas que aqui estão. Nós vamos interceder em favor dos irmãos que estão aqui na frente. Eu não posso fazer, eu reconheço isso, mas o nosso Deus pode, Ele pode, Ele está aqui esta noite. Eu não sei como fazer, mas Jesus sabe, Ele está aqui esta noite, e Ele vai fazer, Ele vai realizar. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Nós vamos interceder com as nossas mãos levantadas agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nesse momento nós estamos na tua presença santa, nós estamos na tua presença gloriosa. Agradecemos, Senhor, pela salvação da nossa alma, pelo batismo com o Espírito Santo, pela posição de servo, meu Senhor, pela posição de servo, meu Senhor, pela posição de servo, meu Senhor. Abençoa este irmão, aqueles que vieram à frente e aqueles que preferiram ficar aonde estão, mas que eles também sejam abençoados, que eles recebam a bênção, seja transmitido agora com as nossas mãos levantadas. Nós estamos intercedendo agora em nome de Jesus Cristo. Esse irmão receba a bênção, receba a vitória em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, seja curado agora, seja curado agora em nome de Jesus. Receba o batismo com o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo. Passe a falar em outras línguas, receba a renovação espiritual. Senhor, abençoa esta vida, Senhor, que tomou a decisão para a salvação. Escreve o seu nome, Senhor, no livro da vida, Senhor. Guarda debaixo de tuas mãos santa, debaixo de tuas mãos poderosa, debaixo de tuas mãos bendita. Escreve o seu nome, Senhor, no livro da vida, meu Senhor. Dá alegria, Senhor, a esse irmão que está triste. Ah, Senhor, dá alegria, Senhor, a esses que estão angustiados, aqueles que estão aflitos. Senhor, dá bênção ao lar, ó meu Senhor, que está entrando realmente numa situação difícil, meu Senhor. Ó meu Deus, os lares que estão sendo destruídos, o inimigo veio para roubar, matar, destruir, principalmente a família, mas em nome, Senhor, em nome de Jesus, aquele inimigo, o adversário que tem trabalhado nos lares, na família, eles sejam retirados agora, eles sejam retirados agora, eles sejam retirados agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.